Boa noite. A hora do Brasil, como eu sempre digo, já se foi. E muitas vezes nessa época ainda existe alguma propaganda política. E se isso acontece, é só aguardar mais alguns minutos que aqui, na Melodia FM, a Educativa de Varginha, entra o nosso programa, o Questão de Sensibilidade, chegando até você, nosso ouvinte. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos terminando, no dia de hoje, uma proposta que iniciamos há praticamente 2 semanas atrás, que foi a apresentação da discografia completa da banda inglesa Simply Red, e já fizemos ontem a complementação do que estamos trazendo esta semana, já que a Simply Red acabou há 2 dias atrás, toda a discografia completa. Então pusemos mais 2 bandas. Ontem foi Bread e, como já anunciamos, hoje o conjunto irlandês The Corrs. O The Corrs tem uma formação interessante, porque as vozes são quase que exclusivamente femininas, embora existam rapazes na banda, e são vozes muito, muito bonitas, elas cantam muito bem, e o conjunto interrompeu porque começaram muito jovens, depois se casaram, tiveram filhos e resolveram dar um tempo. Então, desde 2006 que eles interromperam a carreira e não se sabe se retornarão. Eles dizem que sim, mas até agora ainda não o fizeram. Parece que uma das meninas que compõem a banda tem alguns discos, tem gravado alguma coisa em solo. Mas apenas isso, eu também não tenho muita informação e não tive acesso a nenhuma gravação dela individual. Então é esse o material, é um conjunto que eu não sei se vocês vão identificar. Ele fez muito sucesso, mas muito sucesso mesmo aqui no Brasil, alguns anos atrás, e eu espero que vocês gostem, porque é um MTV Unplugged. A apresentação, então, é uma apresentação mais intimista, muito gostosa, com público presente, uma apresentação ao vivo, e a música deles é muito interessante, essa mistura, como eu disse, de rock pop com a música irlandesa e especificamente a música celta. Então eu volto ao final, vou apresentar a sequência corrida do CD do The Corrs. E volto ao final. Estou engasgando o nome porque eu estava confundindo com Simply Red, mas não estamos mais no Simply Red, que ficou tanto tempo, né? Hoje nós estamos terminando toda essa apresentação de bandas com o The Corrs. Semana que vem a nossa proposta será outra. Até daqui a pouco. Ladies and gentlemen, please welcome The Corrs. Time. What can I do to make you love?

not alone. Tell me you feel it too, and I would run away. No! watching her life go by. When her days are gray and her nights are black, different shades of mundane. And the one-eyed furry toy that lies upon the bed has softened heard her cry and heard her whisper out a name long forgiven but not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. A bleeding heart torn apart and left on an icy grave. In the room where they once lay face to face and nothing could get in the way. But now the memories of a man are haunting her days and the craving never fades. Still dreaming of a man long forgiven, but not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. Searching for the man long forgiven, but not forgotten. Yeah, forgiven, not forgotten. No, no, no, no. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven. And you know that if you feel like you're alone and you've nowhere to turn, I'll be at your if life's standing still and your soul's confused and you cannot find what road to choose, if you make mistakes, you can't let me down, let me down. I will still believe, I will turn around, and you know that no need to worry. Together we'll survive through the haste and hurry. I'll be at your side if you feel like you're alone and you've nowhere to turn. I'll be at your side. And hurry, I'll be at your side if you feel like you're alone. You've got somewhere to go, 'cause I'm right there. I'll be at your side, I'll be right there for you. Together we'll survive through the haste and hurry. With a circus mind that's running wild, butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, all she ever thinks about is riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles, she gives to me free. It's alright, it's alright, she says. Take anything you want from me, anything.

justice and right. In your heart is a pure flame of man's constant night. In your eyes faint as the singing of a lark, that somehow this black night feels warmer for this spark. Oh, warmer for this spark to hold us till the day when fear will lose its grip and heaven as its ways, and heaven as its ways, when all will harmonize. And you know it's in our hearts the dream will realize. Heaven knows no frontiers, and I've seen she's never gonna be like the one before.

Infelizmente, é hora de dizer bom fim de semana. Renato Tavolieri Filho, como sempre, estragando o melhor da festa. Mas o nosso tempo acabou, mas na segunda voltamos e já com uma proposta nova. Espero que vocês tenham gostado do The Course. Eu gosto muito dessa mistura de música típica irlandesa e mais especificamente a música celta, e dá para se perceber bem até pelos instrumentos que eles usam. Eles misturam os instrumentos típicos com os instrumentos normais de uma banda de música pop rock, e fica muito bonito, né? Bom, gente, um abraço imenso, bom fim de semana, até o nosso próximo programa, semana que vem inteirinha, toda no nosso horário, das 8 às 9. Um abraço.